Leitura da obra Cristo que Passa, Homilias por José Maria Escrivá de Balaguer, das edições Prumo, 2ª edição, em Lisboa, 1977. Esta obra isenta de direitos de autor é gravada com a autorização da Sociedade Portuguesa de Autores para a Biblioteca Sonora da Biblioteca Pública Municipal do Porto, Jardim de São Lázaro, 4099, Porto Codex. Procede à sua leitura Maria Teresa Soares Lema, com a assistência do Departamento Técnico da Biblioteca Sonora. Cristo que Passa. Apresentação. Ao iniciar estas páginas de apresentação do primeiro volume de Homilias, de Monsenhor José Maria Escrivá de Balaguer, vêm-me ao pensamento umas palavras dele pronunciadas em múltiplas ocasiões perante pessoas de muitos países e de todas as condições sociais. Sou um sacerdote que não fala senão de Deus. O fundador do Opus Dei recebeu o Santo Sacramento da Ordem no dia 28 de março de 1925. Neste quase meio século, ex omnibus assumptus pro omnibus constituir, da Epístola aos Hebreus, capítulo 5, versículo 1, escolhido entre os homens, eleito por Deus para benefício das almas, fez com que a vida cristã se tornasse uma realidade diária, íntima, na inteligência e no coração de um número incalculável de pessoas. A fecundidade do sacerdócio cristão, apenas explicável por razões sobrenaturais, derramou-se numa pregação incansável. Com razão, escreveu ele, que a grande paixão dos sacerdotes do Opus Dei é a pregação. Monsenhor Escrivá, de Balaguer, vem realizando, desde 1925, uma intensa atividade pastoral, primeiro, por pouco tempo, em paróquias rurais, mais tarde em Madrid, especialmente nos bairros pobres e nos hospitais, durante a década de 30, por toda a Espanha. A partir de 1946, data em que fixou residência em Roma, com pessoas de todo o mundo. Falando de Deus, aproximando os homens do Senhor, é como sempre o tenho visto desde que o conheci em 1934. Catequese, recoleções, retiros, direção espiritual, cartas breves e incisivas, que nos seus parágrafos rápidos e nítidos levavam a paz a muitas almas. Nos primeiros meses de 1936, chegou a ficar doente. Os médicos diagnosticaram apenas cansaço. Às vezes pregava durante 10 horas por dia. O clero de quase todas as dioceses espanholas escutou a sua palavra. Os bispos chamavam-no e ele percorria o país à sua própria custa, nos maus comboios desse tempo, sem outra paga além da amorosa obrigação de falar de Deus. Entre as recordações que agora me vêm à memória com uma viva atualidade, escreveu em certa ocasião, destaca-se uma de quando era jovem sacerdote. Desde então, dava-me com frequência dois conselhos unânimos para fazer carreira. Antes de mais, não trabalhar, não desenvolver muita atividade apostólica, porque isso suscitava invejas e criava inimigos. E depois, não escrever, porque o que se escreve, mesmo que se escreva com precisão e clareza, costuma ser mal interpretado. Dou graças a Deus Nosso Senhor por nunca ter seguido esses conselhos e estou contente porque não me ordenei sacerdote para fazer carreira. Eu diria que Monsenhor Escrivá de Balaguer, sem seguir nenhum desses dois conselhos, esqueceu sobretudo o primeiro, o de não trabalhar. Foi precisamente essa atividade apostólica diária que não lhe permitiu escrever mais para o bem das almas. Autor de livros de espiritualidade difundidos em todo o mundo, como Caminho, o Santo Rosário, e de finos estudos jurídicos e teológicos, como La Abadesa de Las Huelgas, escreveu sobretudo numerosas e extensas cartas, instruções, glosas, etc., dirigidas aos sócios do Opus Dei, tratando exclusivamente de temas espirituais. Avesso a todas as formas de propaganda, só muito raras vezes acedeu às numerosas e constantes solicitações de entrevistas da parte da imprensa, da rádio e da televisão de muitos países. Com as poucas entrevistas que constituíram exceção a essa regra, publicou o livro Temas Atuais do Cristianismo, também já traduzido para os principais idiomas. De toda a vasta catequese, que é a sua pregação em quase 50 anos de sacerdócio, existe abundante material inédito. Neste volume, publica-se uma pequena parte, algumas das homilias pronunciadas a propósito de festas litúrgicas. Apresentar estas homilias é supérfluo. A palavra e a alma sacerdotal do autor são subejamente conhecidas e eu nada de novo poderia dizer que não se desprenda imediatamente da leitura de qualquer delas. Mas talvez se possam destacar algumas das suas características constantes. Em primeiro lugar, a profundidade teológica. As homilias não constituem um tratado teológico no sentido corrente da expressão. Não foram recebidas como um estudo ou um trabalho de investigação sobre temas determinados. Foram pronunciadas de viva voz, perante pessoas das mais diversas condições culturais e sociais, com um dom de línguas que as torna acessíveis a todos. Mas esses pensamentos e considerações são tecidos sobre o conhecimento assíduo, amoroso da palavra divina. Observe-se, por exemplo, como o autor comenta o Evangelho. Nunca é um texto para a erudição nem um lugar comum para citações. Cada versículo foi meditado muitas vezes e nessa contemplação foram descobertas luzes novas, aspectos que tinham permanecido velados durante séculos. A familiaridade com Nosso Senhor, com Sua Mãe, Santa Maria, com São José, com os primeiros 12 apóstolos, com Marta, Maria e Lázaro, com José de Arimateia e Nicodemos, com os discípulos de Emaús, com as santas mulheres, é qualquer coisa de vivo, consequência e resultado de um diálogo ininterrupto, como que metendo-se nas cenas do Santo Evangelho para ser uma personagem mais. Por isso não surpreende a coincidência dos comentários do Monsenhor Escrivá de Balaguer com os que fizeram, há mais de 15 séculos, os primeiros escritores cristãos. As citações dos padres da Igreja aparecem assim, encastoadas com toda a naturalidade, no texto das homilias, em sintonia fiel com a tradição da Igreja. A segunda característica é a conexão imediata que se estabelece entre a doutrina do Evangelho e a vida do cristão corrente. Em nenhum momento as homilias se colocam num terreno desencarnado, abstrato. Há sempre teoria, mas em ligação constante com a vida. Monsenhor Escrivá de Balaguer não se dirige, não se deve perder de vista que se trata de textos falados, a um auditório de mentes especulativas, de curiosos da espiritualidade cristã. Fala a pessoas de carne e osso que já têm na alma a vida de Deus ou que, pressentindo o amor divino, estão dispostas a aproximar-se dele. Também não fala a um público especializado, mulheres, homens, estudantes, operários, profissionais. Fala sempre a todos ao mesmo tempo, porque está convencido de que a palavra de Deus, quando é pregada a partir do amor de Deus, encontra sempre os caminhos para chegar a todos os corações, um a um, e de que o Espírito Santo suscita em cada alma emoções muito íntimas, que não se notam de fora, para que a semente caia em boa terra e dê 100 por 1. A terceira característica diz respeito ao estilo. Talvez seja esta a menos importante, mas não é possível silenciar esta linguagem direta, simples, de uma amenidade inconfundível. Nota-se sempre um delicado cuidado pela correção gramatical e literária, mas o autor nunca subordina o conteúdo à forma. A força e o nervo do que diz dão lugar a um estilo sereno e claro, sem recorrer a efeitos facilmente emotivos. Também não procura deslumbrar, apenas quer ser o veículo imprescindível para que cada alma se coloque face a Deus e tire consequências e propósitos concretos para a sua vida diária. As homilias deste volume percorrem todo o ano litúrgico, desde o Advento até à Festa de Cristo Rei. Não é possível resumir em poucas palavras um conteúdo tão amplo e ao mesmo tempo tão rico em matizes. Mas talvez se possam detectar os fios condutores de todas estas meditações em voz alta. O seu cerne é o sentido da filiação divina constante na pregação do fundador de Opus Dei. O autor faz-se eco, constantemente, dos ensinamentos de São Paulo. Os que se regem pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito de servidão para continuar a agir por temor, antes recebeste o Espírito de adoção em virtude do qual clamamos Abba, Pai. Porque o próprio Espírito está dando testemunha ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E sendo filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo, desde que padeçamos com Ele, a fim de sermos com Ele glorificados. A carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 e 17. Neste texto trinitário, a Santíssima Trindade é outro dos temas frequentes nestas homilias. Indica-se-nos o caminho que leva pelo Espírito Santo ao Pai. O caminho é Cristo, que é irmão amigo, o amigo, o Senhor, Rei, Mestre. A vida cristã consiste, pois, numa relação contínua com Cristo. E essa relação tem lugar na vida diária, sem afastar ninguém do lugar onde está. Como? Monsenhor Escrivá de Balaguer resume-o em dois traços: pelo pão, pela palavra. O pão é a Eucaristia. O fundador do Opus Dei considera a Santa Missa o centro e a raiz da vida cristã. Não é um facto que acontece, é uma realidade sobrenatural e perene, que informa todos os momentos do dia. Duas das homilias são plenamente dedicadas a este mistério central do cristianismo: a Eucaristia, mistério de fé e de amor, e na festa do Corpo de Deus. O nosso Deus, escreve ele, decidiu permanecer no sacrário para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos divinizar, para dar eficácia à nossa atividade e ao nosso esforço. Jesus é, simultaneamente, o semeador, a semente e o fruto da sementeira, o pão da vida eterna. A palavra é a oração. Deus fala e nós escutamos-o. Deus escuta e nós falamos-lhe. Uma oração constante, como o palpitar de um coração, como o respirar da alma apaixonada. Por isso, quando o cristão se lança por este caminho da intimidade ininterrupta com o Senhor, e é um caminho para todos, não uma senda para privilegiados, a vida interior cresce, segura e firme. E nessa luta, amável e exigente ao mesmo tempo, o homem empenha-se por realizar até ao fim a vontade de Deus. O homem é depositário de um sem número de tesouros divinos. Recebe realmente Cristo, o seu corpo, o seu sangue, a sua alma e divindade. É templo do Espírito Santo. Habita nele a Santíssima Trindade. Todavia, levamos estes tesouros em vases fictílibus, em vasos de barro. E como que em surdina, mas incansavelmente, o autor insiste: humildade. Não uma virtude triste, desesperançada. Humildade é verdade. Conhecimento da insignificância humana ao lado da infinita grandeza de Deus. Mas também conhecimento de que o Senhor se revê na sua criatura, de que quer que o cristão se endeuse com um endeusamento bom. Toda a vida humana, a vida vulgar, com as suas alegrias e dissabores, com pequenas tragédias diárias, caseiras, adquire uma nova dimensão, a altura, e com ela o relevo, o peso e o volume. Do seu livro Caminho, 279. É o contínuo ensinamento do fundador do Opus Dei. Eu vos asseguro, meus filhos, disse numa homilia pronunciada em 1967 diante de 40 mil pessoas, que quando um cristão realiza com amor a mais intranscendente das ações diárias, ela transborda de transcendência de Deus. Por isso vos tenho repetido com insistente martelar que a vocação cristã consiste em fazer poesia heroica da prosa de cada dia. As homilias estão cheias desta vinculação das preocupações mais comuns e por isso mais humanas com a transcendência de Deus. Estes textos situam-se serenamente, sem polémicas, fora daquelas visões esquizofrénicas que concebem a santidade como o equilíbrio instável de uma vida dupla, a normal e a espiritual. Ao mesmo tempo, as homilias repudiam também a tentação de espiritualizar de tal modo que é humano, que o privem da sua complexidade, daquilo que o Monsenhor Escrivá de Balaguer chama o risco da liberdade. Na linha do horizonte, meus filhos, parecem unir-se o céu e a terra, mas não. Onde eles verdadeiramente se unem é nos vossos corações, quando viveis santamente a vida diária. Viver santamente a vida corrente, com rendez humana e cristã, com sentido sobrenatural. Se toda a vida é oração, diálogo com Deus pelo pão e pela palavra, o homem pode consciencializar que o trabalho, a sua atividade ordinária, o que preenche quase totalmente as horas do dia, é também uma oração contínua. O trabalho santificado santifica e constitui uma boa ocasião para cooperarmos com a graça de Deus na santificação dos outros. A vida cristã normal, trabalho que é oração, oração que é trabalho, converte-se toda ela em apostolado. A relação pessoal com Deus, face a face, sem anonimato, não só não nos impede de nos preocuparmos com os outros, como é mesmo o manancial que tem necessariamente de transbordar para bem dos homens. Alguns procuram construir a paz no mundo sem porem amor de Deus nos seus corações. Como será possível realizar desse modo uma missão de paz? A paz de Cristo é a paz do reino de Cristo, e o reino de Nosso Senhor há de alicerçar-se no desejo de santidade, na disposição humilde para receber a graça, numa esforçada ação de justiça, num divino derramamento de amor. Estas são algumas das ideias mestras das homilias que se publicam neste volume. Não seria honesto silenciar o que falta. Num texto não é possível captar algumas das qualidades da pregação do fundador do Opus Dei. A sua humanidade, a sinceridade imediata que cativa, a sua entrega aos que o escutam, a insistente repetição de que cada um deve fazer, ao ouvir essas palavras, uma oração pessoal com Deus, com gritos calados, o seu realismo cordial, nada ingênuo e ao mesmo tempo nada pragmático, o seu senso comum, pouco comum, o bom humor que aflora sempre, uma alegria contagiosa, a alegria de um filho de Deus. Mas são já muitos os milhares de pessoas que ouviram diretamente a pregação do Monsenhor Escrivá de Balaguer, porque, embora não goste da propaganda e da publicidade, também não tem inconveniente em responder aos que o interrogam sobre coisas de Deus. Em 1972, numa viagem através de Espanha e Portugal, iniciada na França, tiveram a oportunidade de o ouvir, em grupos pequenos ou grandes, mais de 150 mil pessoas. Em 1970, no México, esteve com cerca de 40 mil pessoas desse país, dos Estados Unidos e de muitas outras nações americanas. E em Roma, somam muitos milhares os que, procedentes da Europa e de outros continentes, têm a ocasião de lhe ouvir dizer que todo o trabalho humano, honesto, seja ele intelectual ou manual, deve ser realizado pelo cristão com a maior perfeição possível. Porque, feito dessa maneira, esse trabalho humano, por mais humilde e insignificante que pareça, contribui para ordenar cristamente as realidades temporais, para manifestar a sua dimensão divina, e é assumido e integrado na obra prodigiosa da criação e da redenção do mundo. O trabalho eleva-se assim à ordem da graça, santifica-se, converte-se em obra de Deus, Operatio Dei, Opus Dei. Leiam-se estas homilias ao calor da recordação desses momentos passados junto de um sacerdote que não sabe falar senão de Deus. Compreender-se-ão assim outros traços íntimos da atividade pastoral de Monsenhor Escrivá de Balaguer. A consciência viva de não ser mais do que um instrumento nas mãos do Senhor. A convicção sobrenatural de que as fraquezas e misérias pessoais que teremos enquanto vivermos, lembra ele sempre, não podem ser um obstáculo que nos afaste de Cristo, mas um estímulo para nos abraçarmos mais a Ele. Numa das homilias ainda inéditas diz: eu não suporto nada do Senhor. É Ele quem me aguenta e me ajuda e me empurra e me espera. E dirigindo-se aos que o escutavam: como não hei de compreender as vossas misérias, se estou cheio delas? E por toda a parte, como em contraponto, aparece um tema de fundo: o amor à liberdade pessoal. Sou muito amigo da liberdade. O espírito Opus Dei, que procuro praticar e ensinar há mais de 35 anos, dizia em 1963, fez-me compreender e amar a liberdade pessoal. Quando Deus Nosso Senhor concede a sua graça aos homens, quando as chamas com uma vocação específica, é como se lhes estendesse a sua mão. Uma mão paternal, cheia de fortaleza, repleta sobretudo de amor, porque nos busca um a um, como filhas e filhos seus, e porque conhece a nossa debilidade. O Senhor espera que façamos o esforço de agarrar a sua mão, essa mão que Ele nos estende. Deus pede-nos um esforço, prova da nossa liberdade. Do livro O Triunfo de Cristo na Humildade. Se Deus respeita a nossa liberdade pessoal, como não havemos nós de respeitar a liberdade dos outros? E de modo muito especial em todas aquelas coisas que constituem o campo extensíssimo de um pluralismo de opiniões e de atuações. Nas coisas temporais não há dogmas. Não está de acordo com a dignidade dos homens tentar fixar verdades absolutas em matérias em que forçosamente cada um tem de contemplar as coisas do seu ponto de vista, segundo os seus interesses particulares, as suas preferências culturais e a sua própria experiência peculiar. Pretender impor dogmas no terreno temporal conduz inevitavelmente a forçar a consciência dos outros a não respeitar o próximo. Espero que se publique em breve um segundo volume das homilias. Teremos nessa altura a ocasião de voltar a considerar a perene realidade da redenção em palavras de quem está convencido de que, na vida espiritual, não há nova época a que se possa chegar. Já está tudo realizado em Cristo, que morreu e ressuscitou e vive e permanece sempre. Mas é necessário unir-se a Ele pela fé, deixando que a sua vida se manifeste em nós de tal maneira que possa dizer-se que cada cristão é, não já alter Christus, outro Cristo, mas ipse Christus, o próprio Cristo. Em Roma, 9 de janeiro de 1973. Monsenhor José Maria Escrivá de Balaguer, a quem, com propriedade, no Opus Dei, chamamos Nosso Padre, terminou no dia 26 de junho de 1975 o seu peregrinar terreno para encontrar definitivamente Cristo, que o nosso fundador nos ensinou a ver presente, vivo, em cada encruzilhada humana. Desde esse 26 de junho, muitos milhares de pessoas têm acorrido e acorrem a Roma para rezar perante o túmulo de quem sempre quis ser romano, católico, universal. Tinha oferecido a Deus, insistentemente, a sua vida pela Igreja e pelo Romano Pontífice, ao qual gostava de chamar, com palavras de Santa Catarina de Sena, Il Doce Cristo in Terra. E Nosso Senhor ouviu-o, levando-o para junto de si. Passou assim da terra, estamos firmemente convencidos, para a pátria, para a casa do Pai, na companhia de Maria de José, a quem sempre tanto amou. No prólogo da primeira edição de Cristo que Passa, exprimíamos o desejo de que se publicasse, quanto antes, um segundo volume destas homilias, que arrastam impetuosamente para o amor de Deus. O padre deixou um riquíssimo e abundante material inédito, já preparado para ser publicado. Teremos, por isso, a ocasião de ler mais obras de um sacerdote santo que continua a cumprir, no corpo místico de Cristo, a sua grande e infatigável catequese. Álvaro del Portillo, Roma, 2 de outubro de 1975.